Treinar um jovem de 13 anos e chegar com ele a um campeonato do mundo é um misto de orgulho e responsabilidade. É claro que sim, porque, aliás, isso é o que nós tentamos fazer sempre, é preparar os jovens para, neste caso, para a atividade desportiva da vela, nunca esquecendo a formação como indivíduos, como ser humano e como cidadão. Mas, como é óbvio, ter a oportunidade de treinar um atleta como o Alex e permitir que ele chegue a uma fase final do Campeonato do Mundo é, digamos, a cereja no topo do bolo, não é? Ser treinador dela também neste momento e neste desporto também é uma responsabilidade. Ah, isso é, aliás, não é só na vela. Qualquer treinador hoje em dia sente uma responsabilidade muito grande. É claro que a vela tem outros fatores que fazem com que a responsabilidade aumente, porque nós temos uma data de miúdos sobre a nossa orientação. Por vezes vamos para fora do palmar. Às vezes situações são difíceis, com vento e mar duro, portanto requer tudo uma parte de responsabilidade muito grande e que começa na preparação dessas coisas, porque isso depois é o culminar da fase de preparação, digamos assim, porque só vamos para o mar quando eles já estão preparados, quando os miúdos já estão preparados para poderem aguentar essas situações adversas. Expectativas para a participação? Bom, é um campeonato muito difícil, super competitivo, que por norma os portugueses não costumam ficar assim muito bem classificados, porque todos os outros miúdos dos outros países todos do mundo treinam quase todos os dias. Nós em Portugal só treinamos ao fim de semana. Os miúdos de 13, 14 e 15 anos, que são os miúdos que vão estar neste campeonato, já são quase profissionais, estudam quase como hobby e a vela para eles é que é a principal atividade. E, portanto, eu julgo que se o Alex conseguir ficar na Frota de Ouro, que são depois os 50 ou 60 melhores do campeonato, acho que é já um brilharete grande para o Alex e para nós. E só por curiosidade, agora do Campeonato da Europa que acabou ontem, só um português é que ficou na Frota de Ouro, o segundo português ficou na Frota de Prata e dois ficaram na Frota de Bronze. Portanto, só para ver a dificuldade e a desvantagem que nós temos em competir com os velejadores dos outros campeonatos. Há mais miúdos com potencial? Sim. E nós estamos a preparar agora uma nova fornada de miúdos. Temos tido a sorte, porque já é o quarto ano seguido que conseguimos apurar atletas para os campeonatos lá fora, a dois mundiais e curiosamente sempre em segundo lugar, e a um europeu ano passado, que foi o Alex, que foi o primeiro primeiro apurado para o europeu, portanto com um lugar mais teria ido também ao mundial. Portanto, mas o que nós costumamos fazer é sempre uma passagem de testemunho dos mais experientes para os mais novos, de maneira que os mais novos sintam a necessidade e a experiência dos mais velhos para depois se prepararem para o futuro. Mas nós temos esse cuidado e já estamos a trabalhar com as equipas mais novas para ver se esta onda positiva que temos tido se mantém. O urgente era haver melhores condições de treino? Não, nós temos boas condições. É claro que aqui no clube o nosso principal problema é que treinamos na ria e as regatas são quase todas feitas no mar. Portanto, temos uma necessidade enorme de ir para o mar treinar, porque todas as regatas são feitas no mar e conduzir um barco na ria e conduzir um barco no mar é totalmente diferente e os nossos atletas precisam muito de muitas horas no mar. É claro que no sítio onde nós estamos temos alguma dificuldade em ir para o mar, porque demoramos imenso tempo a lá chegar e por vezes a barra também não é fácil de sair, principalmente no inverno. É aquilo que nós fazemos para atenuar essa desvantagem é deslocamos-nos duas semanas, três semanas para os sítios onde vão ser os campeonatos e treinamos lá com três fins de semana de antecedência nesses locais para tentar que a adaptação ao mar dos campos de regata seja mais eficaz. É claro que isto depois faz com que as despesas aumentem muito e que fique tudo mais caro, não é?